Volte um pouquinho na página 8 e você tem um gráfico que une o primeiro estudo que eu tinha dado, irmãos, sobre in, out, down e up. Quatro dimensões da vida da igreja. Ninguém consegue sair para testemunhar, para proclamar do evangelho do Senhor Jesus Cristo, se não tiver recebido. Nós até vemos muitas campanhas. Gente, vão para a campanha. Gente, vão, gente, se anima, tá bom, o pastor está insistindo, nós vamos. Aí leva faixa, leva folheto. Ah, Jesus te ama. Que horas termina? Eu estou cansado já, puxa vida. Então, vamos só mais uma casa. Não, estou cansado. Só mais, tá bom, só mais uma casa. Então, oh, oi, oi, bom dia, boa tarde. Oi, como vai? Tudo bem? Olha, nós somos e viemos aqui para dizer que Jesus te ama. Irmãos, as pessoas sabem quando tem calor ou não. Você sabe ou não? Sabe. Só se tiver lepra, né? O que tem lepra, ele não consegue, ele encosta no calor, ele não tem mais sensibilidade. Doente mesmo. Mas, irmão, as pessoas sabem quando tem calor. Eu não estou falando só de calor assim humano, de, né, de chegar e ser sorridente, ser agradável, porque tem que ser também. Mas eu estou falando de ter vida dentro. Não adianta a gente distribuir folheto, irmão. Não adianta a gente fazer campanha, a gente falar, estou dando uma ligada, só para... Eu tenho que ter dentro de mim um fogo. Eu tenho que ter dentro de mim tanto depósito de Deus que transborda naturalmente. Até na hora que alguém tiver que bater na casa de um desconhecido. Transborda. Eu me lembro que eu cheguei na casa de um casal e era a primeira vez que eu estava na casa daquele casal e Deus tinha me mandado ir naquele lugar e alguém entrou aonde nós estávamos e começou a chorar. Eu não conhecia aquela pessoa. Não, ele começou a chorar e abriu sua vida. E eu pude orar para aquela pessoa e eu falei assim, meu Deus, que coisa, tem uma presença do Senhor nesse lugar que nem eu estava sabendo. A ponto dessa pessoa entrar aqui e chorar. Eu não sei por que eu estou chorando. Mas o que está acontecendo? Não sei, eu não sei por que eu estou chorando. E chorava, e chorava, e chorava. Eu falei assim, o que tem na sua vida? Não, minha vida está assim, assim, assim, assim. E eu falar de Jesus para aquela pessoa. É porque a presença de Deus não era nem o Sóstenes, não. É a presença de Deus. Tem conteúdo. É Jesus que faz isso. Não somos nós. Não é o nosso jeito carinhoso, nossa cordialidade, embora haverá isso, né? Mas é a presença do Senhor. E ninguém sai para dar se não tiver recebido. E Jesus é a palavra, por isso, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, e isso é o objetivo da escola de discípulos, mais nós nos enchemos de Jesus. E esse primeiro estágio do in é exatamente essa estação do inverno. Coincide perfeitamente com as estações ministradas no ano da frutificação. No inverno você tem vontade de quê? De sair ou de se agasalhar dentro de casa, em frente à lareira, debaixo da coberta? O que é que você tem vontade no inverno? É exatamente o tempo de chuva. Dia de chuva, tem gente que nem vem à igreja. Não, eu não gosto de igreja. Olha, dia de chuva não dá para ir. Iria para o cinema, iria para o churrasco, iria para o aniversário, iria para qualquer outro. Mas igreja, não, não combina, sabe? Igreja e chuva, assim, não combina, sabe? Aquela desculpa furada. É porque realmente, dia de chuva, dá vontade de ficar em casa. Semeamos lá atrás. E agora entramos num tempo de chuva, onde Deus vai regar a nossa terra. É tempo de ficar realmente agasalhado. Isso significa tempo de mais comunhão entre nós. Tempo de profundidade no estudo. Não é tempo da gente preocupar com mais nada. Eu vou dedicar a minha vida nesse tempo, que é tempo de agasalho, de chuva, a ficar dentro da casa, estudando, estudando, estudando. Eu quero estudar. Como é um tempo de galho e de seiva, representa exatamente nós nos aprofundarmos na palavra e obtermos recursos de Deus, conhecimento, autoridade pelo conhecimento de Cristo Jesus. E como é seiva, nós desenvolvermos cada dia mais os vínculos de comunhão. E vínculo de comunhão se desenvolve fazendo um churrasquinho, indo junto ao clube. Alguns desenvolvem vínculos de comunhão indo jogar truco juntos. Joga toda semana, aquela terça-feira, tem a joga dominó juntos. Desenvolve um vínculo de comunhão. Mas, irmão, aquele é um vínculo de comunhão tão limitado, tão superficial. A Bíblia nos ensina que um verdadeiro vínculo eterno de comunhão se desenvolve quando a obra de Deus é feita ali na Araci, é feita na Alice, é feita no Sóstenes, é feita no Fenício, e a gente chega e estamos os quatro tendo a mesma obra de tratamento de Deus na nossa vida, estamos os quatro quebrantados, louvamos, adoramos o Senhor, tem algo que nos vincula, que é muito mais forte e poderoso do que o próprio culto, do que qualquer joguinho, do que qualquer churrasco, do que qualquer programa legal da igreja de trazer comunhão. A verdadeira comunhão vem por nós olharmos para um irmão e vermos que a mesma obra que o Espírito Santo está fazendo em nós, está fazendo nele. Os mesmos frutos que o Espírito Santo está brotando ali, está brotando aqui. Senhor, que coisa maravilhosa. Isso é que gera uma verdadeira comunhão. É a unidade do Espírito. É o Espírito aqui, o Espírito ali, fazendo a mesma obra ali. Isso diz respeito à casa, à chuva lá fora, o Senhor regando a terra e nós estreitando nossos vínculos e nossa comunhão com o corpo de Cristo. Por isso é essa estação do de aprofundar, de para dentro, de receber de Deus, para depois entrar a outra estação da primavera, que você participará exatamente na celebração da Páscoa, aqui nós já veremos os primeiros frutos, mas será um tempo em que a gente começa a sair. Será um tempo em que a gente começa a proclamar, porque estamos recebendo, estamos tendo conteúdo de Deus, estamos crescendo na palavra. Então já começam a brotar os primeiros pendões, as primeiras folhas, a vida fica viçosa, você começa a ser visto como alguém viçoso diante da família, diante da sociedade. Você verá isso. Profundidade na palavra, recebendo a chuva, a água do Senhor, que é a própria palavra, sendo regado pelo Senhor em comunhão com os irmãos, a seiva fluindo, a árvore crescendo. Porque é assim que o salmista diz, que eu e você seremos como uma árvore plantada. Esses elementos são os elementos de estações da árvore, de crescimento da árvore. Então é o tempo out, é o tempo de proclamarmos, de capacitação na vida do currículo da escola de discípulos, é o tempo da escola de ministérios já, onde você vai sair para ministrar, você vai sair para testemunhar, você vai sair para exercer o ministério na unção do Senhor. Depois temos down, estudamos o que era um down, porque se eu vou para a estação in, para receber de Deus, passo para a estação out, para proclamar, eu tenho que voltar para me reabastecer. E é o tempo em que a gente se aprofunda mais no Senhor. Mas é o tempo também em que a gente vê as folhas e simplesmente colhe os frutos. É o tempo do verão. O salmista diz assim, o provérbio diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque ela no verão, diga no verão, sem ter quem mande, sem ter chefe, sem ter governante, no verão ela faz a provisão, ela colhe os frutos, ela sabe de cada estação. Essa é a estação de eu down, de eu me aprofundar, de eu buscar intensamente o Senhor, porque eu vou colher os frutos. E é exatamente a estação que antecede o outono, que começamos em outubro do ano passado, de 2007, profetizando. O que profetizar tem a ver com colher frutos? É porque é no outono que nós festejamos tabernáculos, que trazemos os cestos de frutos, as primícias, que colhemos no verão, e os cestos são sementes que serão lançadas em terra. Isso significa proclamar o que Deus está dando para o próximo ano, para a próxima estação, para o próximo passo. Não podemos abrir mão disso nunca, irmãos. Profetizamos de outubro até agora. E agora vamos entrar num tempo de orar e estudar em comunhão e intimidade. E assim representa também esse tempo da escola de discípulos. Estudar na escola de discípulos durante todo o ano significa estar cumprindo essa estação da minha vida. Eu estou cumprindo essa estação de Deus gerar galhos, que são as estruturas da minha vida que vão suportar todo o fruto que Deus vai dar. É o tempo de eu aprofundar na intimidade, na comunhão, nos vínculos com o corpo de Cristo. É um tempo de eu receber de Deus, porque eu vou sair para proclamar. E Deus vai gerando isso na minha vida e na sua vida.